Nos levantamos agora em posição de guerra, onde não havia vida. Deus levantou uma tropa para lutar, para guerrear. Ligamos o mundo espiritual. Em nome de Jesus, nos levantamos e avançamos no território do inimigo. Não aceitamos a derrota. Não aceitamos sucumbir. A tropa está formada. Não contra a carne nem contra o sangue. Deus está na frente. Que venha toda a batalha, que será vencida e ordenada. Em nome de Jesus. Regredi na missão, nos corre da loucura. Ambição, traidor, leva pra sepultura. Na ciranda da vida, os tropeços lamentou. Visão além do alcance, não dá pra atrasar o tempo. Tentar se encaixar, peça rara do jogo. Rateou a checkmate, caiu no calabouço. Que nem quebra-cabeça, comece a montar. Retrato falado quando terminar. Mantenho o equilíbrio sempre que preciso. Humildade é benefício de quem conquista Cristo. Em tudo há uma lógica, propósito de vida. Nada é por acaso, destino que te guia. Agonizar sem compreender que precisa dar a volta. Não deixe se abater, dê um salto pra vitória. Não deu pra entender que o espaço a se preencher tá vazio, incompleto. Por favor, mano, eu te peço, busque o perfeito, o correto. Não é mais um bastardo ignorado. Agora tem um pai que anda ao seu lado. Uma aliança ele formou e a consequência desse trato são frutos do amor, sementes de um futuro promissor. Longe do pecado, da ira e da dor, sentimentos que não fazem falta. Apagados da memória, tratamento sem revolta. A cura interior, remido pelo sangue do Cordeiro que tudo suporta. Culto racional, os guerreiros, a tropa. Culto racional, os guerreiros, a tropa. Os guerreiros, a tropa. De um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa. Nosso caminho não tem volta, bota Deus na frente. Encara a batalha. Racional pela fé, sem dar falha. Grande tropa fortalece a rima, a trilha que liga a linha de frente. Grande batalha, culto racional, sai ileso da fornalha. Quebrando todo jugo, inibindo a inverdade. O cálice tá cheio, a sede mata os covardes. Que sabe, mas finge, a Deus não distingue. Angústia não se fala, tá na cara. Um grito de silêncio, a maldade brota. Derrota sem luta, luta sem batalha. Várias falhas, covardia como febre contagia. É a peste de um novo mundo. Jesus sabe de tudo, em cada canto, em cada passo. Fora de compasso, as linhas tortas não é problema para o Pai. Deus é quem ergue a obra quando a casa cai. Deus é quem ergue a obra quando a casa cai. Deus é quem ergue a obra quando a casa cai. De um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa. Nosso caminho não tem volta, bota Deus na frente. Encara a batalha. Racional pela fé, sem dar falha. Mano, olha pra trás e vê aquilo que Deus pode fazer. Resgata o sentimento que com o tempo não se escondeu. Eu sei que o erro não é seu, irmão. Não desmerece, o ouro vai ficar na mão de quem com Deus quis fazer teste. Do oeste ao leste, do extremo sul ao norte. O espírito permanece, o corpo vai ter que abraçar a morte. Desnorteado, nego fica quando tem poder. Angustiado, tem as posse e faz a mão morrer. Os loucos às vezes não compreende. Quando vê, se arrepende, vai clarear a mente. Se depara com os pés. Gente sofre, e se não sofre faz sofrer. Se depara com a morte, não sabe pra onde correr. Quando o Senhor voltar, espere a sua vez. Os crentes entregam a sua alma, filma tudo com o seu V3. Então aguarde a sua vez, vê se não vai chorar. Abraça o carro sério e espera o Senhor voltar. As fortalezas do inimigo viram pó. Perante de Deus se desdobre, mão implore. Só justiça vem pros seus, tipo o vento sul. Verdade inflama o coração. De um vale de ossos secos, guerreiro firme na união. O espírito que convence, a palavra te traz a vida. Cê tá no labirinto, Jesus Cristo é o nome da saída. A voz da mão não vai calar, vai ecoar o sentimento. A unção é o arrebento, vento quente, forte e lento. Sublimação, elo ligado ao meu Senhor. Onde inimigo planta morte, Deus irá colher o amor. Deus irá colher o amor. Onde inimigo planta morte, Deus irá colher o amor. De um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa. Nosso caminho não tem volta, bota Deus na frente. Encara a batalha. Racional pela fé, sem dar falha. Vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa. Nosso caminho não tem volta, bota Deus na frente. Encara a batalha.